nuestra Mercedes 4000 autorizada até o 60, está formando estado. 76746, aciona identificação, a chegada é a Mari. Está presente, senhor, Rua Duna, desce a 3 mil pés, ajustado 1013 padrão. 1013, Duna, 2 mil pés, padrão. É, eu ia pedir o encostamento da acelerada por uma passageira passando mal aqui. Não declara emergência? Olha, ela está. Parece que está quase desmaiando. Depressão baixa. Está ambulando. Tá ok, eu vou entrar em contato com a torre pedindo que o senhor pede apoio no solo de médico. Confirme assento, idade, sexo e a natureza. Será o 35, obrigado. Mandamento, ela está inconsciente, ela não consegue responder. Ciente, inconsciente. Ciente. Sete no quatro. Bona 714. Boa noite, está sob contato radar, sobre a 230, saída Pucajamo, Aracaju. Pucajamo, Aracaju, 230, 714. 5, transponda 5562. 390 por entrada, viando do 10, descola da 10, curva à esquerda, saída pública, transição de par controle, decisão 35 e o par de transponda com 355. 5562, chame para o pushback acionar. 62, par de transponda, chamar a pushback na metrô 10. Possibilidade Guaziparo 3226. Guarda de coordenação. Aeronaves na escuta do controle, informo chuva sobre o campo, 1700 de teto, visibilidade de 6 km. 3170 da CIE. Gente, para informação, já solicitamos o apoio à torre de ambulância e médico. Chove sobre o campo, visibilidade 1.700 pés, correção. Teto de 1.700 pés, visibilidade 6 km. Ok, muito obrigado. Está 3226, está presente, está autorizada para o desipar. certo, fala pra gente, tá? 3170. 3170, livre LS, XR, reporte estabilizado. Tomara estabilizado, 3170. 3226, chama em Recife, 12545, alternando no 2685. 2545, obrigado, tá? 3226. Lutan 3170, informa que deu visual aqui com 2500 pés. Quem é que está 3170? B6746, controle? Prossiga, senhora. Você tem como informar o motivo da inconsciência da passageira? Olha, nós não temos nenhum médico a bordo. É, aparentemente ela está com pressão baixa, sintomas de pressão baixa. B6746, torre informa que o médico da enfermeira já está à espera da passageira. Tá ok, muito obrigado. 3170 estabilizado. Do localizador da 3170. 3170 completa sinal, chama a torre no 1862. É grato pela informação de visibilidade. Por nada, 1862 agora com a torre, da 3170, boa noite. Webjet 6746, desce agora 2000 pés, ajuste 1013. Lê sinal LSX, reposta estabilizado. Botaram estabilizado 2013, 6746. 1714, chame Recife 12545, alternando 12685. 2545, alternando 12685. Salvador, boa noite, é o TAM 3170, passou sim para baixar de trama. TAM 3170, boa noite, pouso autorizado, pista 1-0, 90 graus, 12 nós, pista molhada. Livre pouso 1-0, TAM 3170. Paulo, boa noite, Gol 1895. 410, João Pessoa. Boa noite, mas minha boa noite, copia o 370, aguardo 41. Copia. 198, meia dúzia. 56, obrigado. Para o feedback, nesse momento, Gol 1606. Mexer de imediato no 606? Imediato. Ciência autorizada, feedback é funcionamento sanitário. Boa tarde, boa noite, Fernando. Oi, boa noite, Fernando 746, fui elétrico, baixar trabalho. Fernando 746, boa noite, continua a aproximação, agora fica livre, 180 graus, 8 nós, pista molhada. Aguarda. Fernando 746, já avistou? Negativo. 3170, fala 54, taxi de Aquilo para o PAC 3. Livre taxi de Aquilo para o PAC 3, do CA 3170. Como é aumentar a intensidade do balizamento, como é 746? Obrigado. Tá bom, o que mais? Tá ótimo, obrigado. Pouso autorizado, vento de superfície 90 graus, meia dúzia de nós. Salva, gol 994, está com a decisão. Olá, livre pouso, 6746, livre pouso. Livre pouso, 6746. Pensão 994, mantenha a posição, guarde autorização. Aguardando. Aeroparque do voo 1606, 103 a bordo, 420 de autonomia, Fernando Fortaleza. 1606 via Índia. Ajuste 1013, reporte no ponto de espera pronto. E a Índia, estado 1013, espera pronto, voo 1606. 3170, instrução sobre o pátio 3, atente ao sinalizador. Tá? 4. Seria autorizado, certamente? Negativo, Tera, nós conhecemos que vai parquear no 2. Assim que a mesma, o banco da área ingressar, está autorizado para chegar final. É 94. Transcendente 4649, taxi de Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, 6746, obrigado. Ou na 606, nem decola pistão na 0, vem 120 graus, 49. Uno, gol, 18, 18, 96, pronto, cópia. Obrigado. João Pessoa, 370, perigo 58. Recorda pistão na zero, primeira curva à esquerda. Saída Puca, transição Caju. Controle 1935, transponda 5561. Né? 570, João Pessoa, decola da Mono 0, 1935, controle 1891. Gol 1896. Gol 896, correto, sem parar, se der questão. estacionamento na Cipo, como 895. Boa noite, mas é autorizado o feedback acionar, chame o táxi. Bora. cima, tem 1896, capuchino no zero. 1994 de Clóvis 12, chama 1935, por favor. 1935, tá. Afirmativo, cabeceira na zero, a linha aí mantém, 1896. Corrigindo, a linha e decole, vento 90 graus, 39, 1896.